rima. É isso mesmo, vagabundo. Clandestino. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Relaxa. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Relaxa. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Vai, tiba, uísque, bala, 12, pastilha. Tá chique, Alice, no país das maravilhas. DDMD, a rubi, na batida de baunilha. Paquista, marroquim, pra aditiva a pilha. Multiplica os malotes sempre na picadilha. Adestra os filhotes da quadrilha e da batilha. Anota tudo na planilha, empilha os pacotes. Em pacote pro estoque, ziplock, dreadlock, compressão de block. E após o estoque, estilo é Hitchcock. Ouvindo Peter Tosh, brigando já comprando coffee shop. E a mente top, de entorpecente. Lock, knock, top, sai da frente. E a bomba acende de repente. Nós tromba, os cana mais à frente. Nós compra, porque nós é delinquente. Nós é delinquente. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Relaxa. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Relaxa. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Relaxa. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Relaxa. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Degusto racha, bala 12, whisky 12, salão. Tudo que a vida me trouxe, direto de Amsterdã. Até de manhã, eu ia fã do cancan. Shazam, Nike, champa, narguilê. Tem que ter a mente sã pra se envolver. Te disse no maravilhoso país de Alice. E a lei é utilizo, ultrapassando os limites da mente pequena, vilã. Roubei a carga do Tan. Uma tonelada de skunk pra fumar de manhã. Se ligou, junto com o clã. Fumando dedo de gorila, derrubo Godzilla. Mais pesado que uma guila. Faixa, acha, caixa, baixa a pupila. Drug dealer, na venda que faz fila. Não vacila, som de praça ou de vila. Não se grila, na fumaça ideia fila. Mete e aniquila no gole de tequila. Som de praxa, segue na marcha ou encaixa. A base testa na sequência. Malevolência, experiência na frequência. É de repente, repentinamente. Destrava os pentes, sou combatente. Estilo é chapa, quente, frequente, fluente de rap. Em qualquer ambiente, lanço minha ideia à frente, por isso nunca quebro a corrente. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Relaxa. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Relaxa. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Relaxa. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Faixa, acha, casa, sempre o racha. Relaxa. Faixa, acha, casa, sempre o racha. É isso mesmo. Faixa que acha caixa e nós acende o racha, tá ligado, meu mano? A cada gravação feita, a gente vai, acende mais um. E é isso mesmo, a vida é isso, o estilo é livre, e não se prive. Tá ligado, terror dos beats, Felp 22, meu mano, ponha no repeat. Aí, é isso mesmo, fuma o som na fluidez, porque aqui de racha nunca tem escassez.